andrecdesmoral.com.br. Sinal dos sonhos. Chegou os conselhos, ó. Movimenta. Chama o teu vulgo malvadão. Eu te meto com força, meto com força, meto com força. Malvadão. Meto com força, meto com força, meto com força. Produções, segue aí, baby. Eu escuto vocês oficial, tá? André CDs, o moral de Bicolor.